Vamos abrir a palavra de Deus. Eu sei que já temos recebido muitas coisas, mas eu sei que o Senhor ainda quer dizer alguma coisa a nós nesta manhã. Lá no livro de Esdras, no Antigo Testamento, o livro de Esdras, os irmãos podem ligar a luz lá, faz favor. Ah, já ligaram. Esdras, no capítulo 3, capítulo 3, versículo 1, você pode olhar na sua Bíblia, diz assim, 3:1 de Esdras, ainda vou aguardar o achando. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para que sobre ele oferecessem sacrifícios. Amém, irmãos? O que está acontecendo aqui? Esse povo de Israel tinha sido também escravo. Normalmente a gente fala do Egito. Mas agora eles estavam 70 anos na Babilônia, também escravos. De tempos em tempos, o povo de Deus passou por escravidão, devido a seus pecados. Agora estavam voltando para Jerusalém. E nessa volta, voltou aqui um sacerdote, voltou um homem chamado Zorobabel, que era como que um líder político. E aquele homem, junto com os sacerdotes, disseram, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que vamos fazer em Jerusalém? Levantaram um altar. Você lembra a primeira coisa que Abraão fez quando chegou em Canaã? A primeira coisa, diz lá em Gênesis 12, levantou um altar. Por que que os crentes, logo onde chegam, levantam um altar? Sabe por quê? Lá em Êxodo, no capítulo 29, Deus disse que quando eles levantassem o altar, Deus disse, ali eu virei, eu venho até aquele lugar e ali no altar vou me encontrar com vocês. Então os crentes, onde chegavam, levantavam o altar, porque altar significava encontro com Deus, lugar de encontro com Deus. E eles depois lançaram as bases do templo. Vai um pouco adiante na parte aqui de Esdras. E aí teve uma oposição. E a oposição se levantou para que o templo não se levantasse, não se construísse. Mas de novo o povo de Deus conseguiu se firmar e vencer aquele obstáculo. E quando começaram a levantar as paredes do novo templo, da segunda casa, que nós estamos falando o culto todo, teve umas pessoas mais idosas, bem idosos. Eles tinham conhecido o primeiro templo e foram levados lá para a Babilônia como escravos. E agora voltaram, já deviam ter 90 anos talvez. E quando começou a se levantar aquele templo novo, mas não era tão belo quanto o templo de Salomão, eles começaram a dizer, ah, isso aí. E aí que o profeta, ele diz, o profeta Zacarias, Deus levanta o profeta Zacarias e diz que não é para se envergonhar dos humildes começos. Diz para os homens velhos, vocês viram a beleza toda de Salomão, o templo de Salomão, tudo era ouro, tudo era marfim, tudo era coisa muito rica. E agora começa o pessoal voltando da escravidão, não tinham quase nada. E aí os mais idosos, essa casa não é tão bela quanto a outra. E aí é que Deus diz, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Mas a primeira era muito mais linda. Não tem como não dizer isso. A primeira casa era um luxo só, tudo coberto de ouro. Agora esse pessoal vindo da escravidão com pouco dinheiro. E Deus diz, a glória da segunda vai ser maior. Em que consiste a glória da segunda casa? Não em tijolos. A glória da primeira era mais bonita em tijolos. Não em altares. A primeira era mais bonita. Não em nada, nada do que é material. A primeira era mais bonita. Mas a glória da segunda casa, ela consiste na presença de Jesus Cristo. Porque Jesus, esse templo foi reconstruído aqui aproximadamente 400 antes de Cristo. E Jesus teve nesse templo. No primeiro, Jesus não teve. Fisicamente falando, Jesus teve no segundo. Jesus entrou lá dentro. A glória é isso. É a presença viva, real, de Deus naquele lugar. O que faz um lugar ser mais ou menos abençoado? O que faz é a presença de Deus. Não adianta, às vezes pode estar num ambiente cheio de ouro, cheio de riquezas. Talvez alguns de vocês já viajaram aqui para a região de Minas Gerais e conheciam aquelas igrejas antigas, cobertas de ouro no teto, altar de ouro, isso, isso e aquilo outro. Mas hoje lá só tem turista. Não tem mais adorador. Não tem mais adoração, não tem mais nada. É dinheiro para ganhar com turista. Se você for na Europa, a mesma coisa. As grandes catedrais da Europa, coisas imensas, algumas delas já têm talvez 700, 800, quase 1000 anos. E lá se cobra um pedágio caro para você entrar. E tem belezas materiais lindíssimas. Mas e onde é que está Deus nisso tudo? Não está. Não está. Por que que catedrais são vendidas na Europa para se tornarem casas de jogos? Homens milionários do setor de jogos compram catedrais. Isso é até uma, vamos dizer, como que uma ofensa. Um dia esse lugar serviu a Deus, agora serve ao diabo. Eles compram com esse propósito de ofender mesmo. Eu quero dizer que Deus não tem compromisso com paredes. Estão me entendendo, irmãos? Deus não tem compromisso. Outro dia nós falávamos, um grupo de irmãos, daqui a 50 anos, como é que vai ser a igreja do mover? Provavelmente daqui a 50 anos, boa parte de nós já não estamos aqui. Provavelmente, talvez sim. Como é que vai ser daqui a 100 anos? E sabe o que eu disse para os irmãos? Se a igreja do mover um dia se desviar de Deus, ela tem que acabar de existir. Porque tudo que é desvio não pode continuar existindo, atrapalha. Mas tomara que a igreja do mover, Deus sempre levante novas gerações e novas gerações que amam o Senhor sobre tudo. E que sigam as escrituras sagradas e que mantenham aqui dentro a glória de Deus. Porque onde Deus não é amado, onde Deus não é respeitado, onde Deus não é adorado de coração, Deus vai embora. Mas como Deus vai embora? Vai! Nós vemos alguns exemplos na Bíblia que o profeta Ezequiel estava lá em Jerusalém e ele viu quando o Espírito de Deus saiu aqui do altar e foi para a porta. E o povo continuou adorando mecanicamente. O povo continuou também fazendo aqueles ritos todos só por fazer, por tradições. E o profeta viu quando a glória de Deus saiu da porta e foi para o Monte das Oliveiras. O profeta viu, Deus permitiu que ele visse que Deus estava se retirando do recinto sagrado. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O recinto só é sagrado enquanto Deus está lá dentro. Se Deus não está mais, é um prédio como outro qualquer. É casa de Deus enquanto Deus governa, enquanto Deus reina, enquanto o Senhor é o dono do lugar. Se não, vira casa de homens. E em casa de homens, Deus não tem compromisso com essas pessoas. Eles chegaram aqui em Jerusalém, levantaram um altar. Os profetas falaram dessa nova casa que estava surgindo. Seria uma casa cheia da glória de Deus. Era o dia dos humildes começos. E aí deu uma paradinha e Deus levantou dois homens poderosos na palavra, Ageu e Zacarias. Por isso nós lemos eles. E aqueles profetas começaram a incentivar o povo, e o povo estava um pouco desanimado. Tenta te imaginar você vindo de um ambiente de escravidão, onde não tinha salário, onde não tinha dinheiro, só trabalhava para comer. E agora Deus diz, você vai levantar uma casa para mim. Digamos que esse grupo todo. E aí a primeira pergunta era qual? Qual a primeira pergunta? Faz a pergunta. Faz para o teu irmão. Tu vem da escravidão e Deus diz, levanta uma casa para mim. Qual a primeira pergunta? Então, onde é que nós vamos tirar o dinheiro? E olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse. Minha é a prata e meu é o ouro. Diz, Deus está dizendo, deixa isso comigo. Vocês se disponham a fazer, deixa prata e ouro comigo, eu vou arrumar isso para vocês. Pena que estava um pouco claro aqui, de noite é melhor esse vídeo, né? Um dia nós vamos ver ele de noite. Mas, quando nós viemos para cá, as perguntas eram normais, não eram? Estou olhando o irmão tesoureiro, ele só balança a cabeça assim, o Ademar, né Ademar? Onde nós vamos tirar o dinheiro? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te convoca para uma missão, e isso aqui foi uma tarefa, e você obedece, Deus é o responsável de prover o sustento. Ele só espera que nós sigamos o que Ele está dizendo. Da onde aqueles escravos iam levantar um prédio? Impossível. E Deus disse, deixa isso comigo. Eu falei na quinta de noite, o que se gastou em torno de tudo isso aqui, ainda estamos pagando alguma coisa. Nós gastamos aqui 600 mil reais. E o prédio vale tudo 1 milhão. O construtor nos disse. Se no dia que nós viemos para cá, ou dias antes, quando nós compramos aqui, acho que foi 30 de dezembro, acho que foi, né? Quem lembra aí? Os irmãos que estavam... Foi? 30 de dezembro, vamos dizer, 1º de janeiro. Se nós soubéssemos que custaria 600 mil, você tinha fé para entrar nesse negócio? Ah, pastor, é difícil. Ainda bem que Deus não deixa a gente saber algumas coisas, viu? Porque quando a gente sabe demais, a gente se assusta demais. Às vezes vai uma pessoa no médico e o médico fala assim, naquela linguagem médica que o paciente não entende bem. E o médico está dizendo em outras palavras, tu tem um câncer. Mas o cara não entendeu porque ele falou na linguagem técnica. E o paciente sai tranquilo da vida. É bom nem saber. Porque se o médico chega e diz, tu tem um câncer, o cara já morre do coração na hora. Muitas vezes na vida com Deus, Deus não permite que a gente saiba tudo. Por causa da nossa fraqueza. Que de repente alguém desanima. Nem começou a andar com Deus, já desanima. Mas a vida com Deus é uma vida muito, muito maravilhosa. E quando Deus levantou, o pessoal estava meio ali, não vai dar, não vai dar. E aí Deus levanta Ageu e Zacarias. Sabe em quanto tempo eles terminaram o prédio todo? Os pobres escravos. Em 4 meses e meio. Estudando a Bíblia a gente chega a esses cálculos. 4 meses e meio, gente que veio lá da Babilônia, hoje é o Iraque, aquele lugar, gente que veio de lá quase sem nada, com pouquíssimos recursos, em 4 meses e meio fizeram aquela obra. Realmente o Senhor estava naquele projeto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é para não usar mais a folhinha, deixa eu te dizer uma coisa. O pessoal começou a construir as paredes e chegaram à conclusão, está pronto. Fizeram uma grande festa de louvor. Aí sabe que Deus chamou um outro homem. Trouxe lá da Babilônia um outro homem crente. Que estavam lá, os escravos, não vieram todos na primeira leva. E ele trouxe consigo 50 mil pessoas, todos esses escravos, que foram libertos. Quem governava era o rei da Babilônia, e naquela época caiu o império da Babilônia, e Deus levantou o império persa, dirigido naquele momento pelo rei Ciro. E o Ciro fez um decreto liberando esse pessoal, vocês podem voltar para Jerusalém, podem construir a casa de Deus, e deu dinheiro ainda para um homem chamado Esdras. E o Esdras então recrutou crentes e 50 mil chegaram em Jerusalém, 1.600 quilômetros do Iraque a Israel. E agora, o que é que o Esdras vai fazer? Estava pronto o templo. A adoração não estava legal. Os crentes estavam casando com os descrentes. Muita gente não convertida estava lá no templo também cantando para Deus, não adorando, cantando para Deus. Estava aquela mistura de, se fosse hoje, de igreja imundo, né? Um pé lá e um pé aqui. E a coisa estava toda bagunçada espiritualmente. Deus levanta o Esdras, e o Esdras faz agora o que uns reconstruíram o lado material. Deus levanta o Esdras para reconstruir o lado espiritual do povo de Israel. E aí Esdras chega lá no capítulo 10, e ele foi ensinando, ele foi para a frente do templo e ficou lá chorando e orando, e aos poucos começou a se juntar gente, chegou ao ponto de eles fazerem uma convocação, e toda a nação de Israel veio e chorava na frente do templo por causa dos seus próprios pecados. E lá no capítulo 10, fizeram uma aliança com Deus. Foram ensinados na palavra. Agora tinha o templo material e tinha um coração pronto para adorar. Deus habita em lugares feitos por mãos humanas. Deus habita no céu, mas Ele vem aqui, num ambiente feito por nós. Ele vem aqui. Mas Ele só vem aqui por causa do teu coração, que está nele. Se o coração do crente não está no Senhor, Deus não vem. Deus não vem. Porque Deus gosta de ver quando você o ama, quando você adora de todo o seu coração. Quando você está aqui cantando um desses hinos, mas o teu coração está no céu e o céu está dentro de ti. Deus ama isso. Diz no Salmo que Deus está no meio dos louvores. Deus ama louvor. Você sabe que lá no céu, no futuro, quando estivermos lá, não precisa ter mais pastor para pregar a palavra. No céu não vai ter nem pregação, como nós temos aqui. No céu não vai ter mais culto para pedir para o Espírito Santo encher nós. Você já está cheio lá. Lá não tem culto de libertação, porque não tem nenhuma pessoa que tem demônio. Lá não entra demônio. Mas uma coisa vai ter no céu. Sabe o que vai ter por toda a eternidade no céu? Louvor. Adoração. O diabo gosta de estragar os grupos de louvor. Gosta de trazer, às vezes, no coração de um ministro de louvor, um orgulho, uma coisa assim. O diabo gosta disso, porque ele quer estragar o louvor. O único item que nós vamos levar aqui da terra, que vai ter no céu, a igreja tem algo que vai ter no céu, é a adoração pela eternidade toda. Quando levantaram o altar, como tudo começou com o altar, altar era um lugar para adoração. Perceba, depois vem o Esdras, levanta a verdadeira adoração, cuidando e arrumando o coração dos adoradores. Deus quer fazer uma reconstrução completa. Completa. Agradecemos muito a Deus por essas paredes, por esse telhado. Agradecemos muito ao Senhor. Vocês viram ali um pouquinho na filmagem, isso aqui era horrível. Agradecemos muito, mas sobretudo, agradecemos a Deus pela obra que Ele está fazendo dentro de nós. Você deixa Deus fazer essa obra, senão você... Eu participo lá de um prédio, é coisa mais linda o nosso prédio. Ainda não é a coisa mais linda, mas pode ser que já seja para ti. Mas eu quero que você possa dizer, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu, você... Nós, onde você vai, o Espírito de Deus vai contigo. Enquanto estava terminando o teatro, uma das irmãs veio me dizer que ela, de repente, baixou uma nuvem branca aqui em cima. E ela não enxergou mais ninguém aqui em cima, só uma nuvem. Eu não vi, talvez ninguém de vocês viu, mas Deus deu essa visão para uma pessoa. Ou se mais alguém pode ter visto, você pode dizer. O que é essa nuvem que vem num lugar? A Bíblia chama isso da glória de Deus. Muitas vezes aparece na Bíblia essa nuvem gloriosa, presença do Senhor. Sumiu tudo. E é isso que tem que... Nós temos que desaparecer para que a glória de Deus brilhe e seja vista. Nós podemos sumir. João Batista dizia muito bem isso. Convém que eu diminua e que ele cresça. Isso que nós queremos na igreja do mover. Nós, claro, os seres humanos vão fazer as coisas para o Senhor. Eles têm que chegar aqui, mas não é o nome A, B ou C, não. Nós queremos o nome de Jesus. E o nosso lema, um lema forte que nós temos: Jesus, nome sobre todo o nome. Nome sobre todo o nome. E o dia que o nome de Jesus não é sobre todo o nome, pode deixar de existir isso aqui, não tem problema. Mas o que vai ser daqui a 200 anos, não sei. Mas será uma bênção se continuar com Jesus sobre todo o nome. Amém, meu irmão? Você chegou aqui hoje, está num ambiente físico, mas você também pode estar aqui com um ambiente espiritual. E você está experimentando coisas de Deus nesse lugar. Você está experimentando que Deus te ama, que Deus te cuida. Muitos e muitos, esses dias uma irmã me disse, ela vai dar o testemunho no retiro de mulheres. Foi curada, fez um preventivo, tinha lá já um negócio que era um pré-câncer e a coisa ia evoluir. É um vírus, né? É um vírus que dá no colo do útero de mulheres e isso evolui para um câncer. Tinha feito um exame, estava com o exame na mão, e no culto de quinta-feira passada, eu estou só dando assim, mas ela mesma vai dizer um dia. Lembra que nós oramos por cura? E na sexta ela fez o exame. E a doutora disse, tu não tem nada? Está tudo limpo no teu útero. E ela disse, eu fui curada. Esses vírus não desaparecem ao natural. Pessoal que é do ramo da medicina e sabe, vírus e bactérias são coisas muito complicadas. Agora, quando o Espírito de Deus opera, quem criou os vírus e as bactérias? Deus, sabia? Foi Deus. Elas tinham um propósito. Elas são importantes dentro do equilíbrio natural todo. Agora, esse negócio não morre ao natural. Precisa o poder do Criador para matar o que ele mesmo criou. Que tá, esse algo, esse vírus estava matando alguém. Quantas pessoas esse ano foram curadas? Pessoas se converteram aqui dentro. Pessoas passaram a amar Deus. Dizem, Senhor, eu quero ter meu coração em Ti, Senhor. E realmente começaram. Quantas famílias chegaram aqui, às vezes completamente quebradas, desmontadas. E foram arrumando a sua vida junto ao Senhor. Mas tudo começa em que você começa a levantar no teu coração um altar para adorar a Deus. E você faz uma aliança com Deus. Quando você tem essa aliança com Deus, aliança é um sinal de compromisso, não é? É um compromisso, é uma fidelidade que você está dizendo, Senhor, eu quero te amar e serei fiel a Ti. Quando você faz isso, você sabe que Deus vai te fazer muito feliz, muito feliz. Eu estou esse ano fechando já 27 anos com Jesus. Já tenho mais anos com Jesus do que sem Jesus, graças a Deus. E não tem nada, nada melhor do que isso. Quem aqui experimentou Jesus de verdade sabe, né? Não tem nada melhor do que amar Jesus. Muitos aqui, eu sei de irmãos, já fizeram viagens, já tiveram lazer em lugares muito lindos, outros já experimentaram pratos finíssimos, e as coisas naturais da vida são bênção, amém, são, mas nada preenche como Jesus, nada, ninguém substitui isso. Eu mesmo já pude visitar lugares lindos, lugares aqui no país ou fora do país, mas tu pode ir num lugar desse e voltar e continuar vazio se tu não tem Jesus no teu coração. Muitas pessoas entram nas igrejas, entram e saem vazias porque não colocaram Jesus nos seus corações. Muitas pessoas, elas não levantam esse altar que nós estamos falando aqui no livro de Esdras. Mas quando você experimenta isso, você não larga mais. Você não larga mais porque é muito maravilhoso. Aliança com Deus. Deus veio para reconstruir tudo. E nosso exemplo aqui em Esdras é um exemplo vivo. Que quando tem gente disposta, e você faz aquelas perguntas que todo mundo faz, né? As perguntas naturais. Mas como vai ser isso? Como será aquilo? E de onde vem dinheiro? Deixa Deus cuidar disso. E Deus vai dando. Deus vai dando. Quando o anjo Gabriel veio dizer para Maria, Maria, você vai ficar grávida. Ela era uma moça solteira. Qual foi a pergunta que Maria fez para o anjo? A pergunta que todos faríamos. Mas como que será isso? Eu sou solteira. E aí sabe qual foi a resposta? O poder do Altíssimo te envolverá. O anjo estava dizendo, Maria, tu te dispões, tu entrega, Maria, o teu corpo para ser do Senhor, tu te dispõe, me dispõe o Senhor. E aí o anjo disse, então deixa que eu cuido disso. Ela pergunta, como vai ser? O anjo disse, o poder do Altíssimo vai te envolver. Deixa que nós lá no céu já combinamos, só estávamos esperando encontrar uma pessoa que se dispunha. É isso que acontece quando você se dispõe, Deus faz. Amém? Vamos continuar edificando essa obra aqui? No lado físico, vamos continuar algumas coisas, sim, mas o mais importante é o espiritual. Nós vamos lançar uma campanha, já posso te dar uma pincelada, que até o fim do ano, cada jovem adulto da igreja ganhe uma pessoa para Cristo. Já começa a orar e pensar em quem você quer ganhar para Jesus. Um só. Você vai me dizer, só um, pastor? Bah, essa igreja tem alvos pequenos. Só um. Quando nós chegar lá, nós vamos preparar até um material aí para dar para todos os irmãos. Só um. Se cada um ganhar só um, nós vamos crescer esse ano praticamente o dobro. É ou não é? E aí você, ah, só um vai dobrar? É. Aí outro ano, quem sabe a gente faz um por semestre. E no outro ano, um por trimestre. E no outro ano, um por mês. Tá ficando bom esse negócio? Tá. Se ama as pessoas, você vai ajudar as pessoas. Mas nós vamos nem preparar isso. Comece a orar, Deus, eu quero ter filhos espirituais. Eu quero dar frutos espirituais. Eu quero ter aliança contigo. E levar muitos outros a terem aliança contigo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Aleluia. Eu queria pedir o irmão Celso, está aí o irmão Celso? Vem cá, Celso, vem orar conosco. Celso é o presidente da igreja. Quero dar esse momento para ele orar conosco. Todo o conselho, naquelas palavras, o conselho nem sabia que eu ia falar no videozinho ali. Eles não sabiam e foi, nem eu sabia, foi durante a semana que um irmão me chamou para aquilo ali. Mas realmente agradecemos a todos que estão nesse empreendimento. Agora, tem que ter coragem, tá? Se você é um homem de coragem, vem conosco. Se você é uma mulher de coragem, vem conosco. Porque tem coisa grande pela frente para nós servir a Deus. Está aqui o Celso, ora conosco. Quero assim, primeiro, agradecer também todas as pessoas que também participaram desse projeto, né? Então, muito especial em nome do Conselho, dizer assim, muito obrigado, e a gente tem aí vários desafios à frente ainda. Então, precisamos colocar nossos pés, nossas mãos, nossa boca, nosso corpo a servir o Senhor. E conto com você também estar nessa caminhada junto conosco aí como a Igreja do Mover. Amém? Vamos agradecer então a Deus. Querido amado Deus, queremos chegar à tua presença, Senhor, com gratidão no coração, pedindo, Senhor, que tu nos dê cada dia mais da tua presença, Senhor. Cada dia, Senhor, que tu vai nos acompanhando a nossa vida, Senhor, vai nos orientando, Pai amado. Por isso te pedimos pedimos, Senhor, nessa manhã, guarda-nos nesse dia também, Senhor, guarda-nos aonde que nós formos, Senhor, aonde que nós estivermos, seja o nosso trabalho da semana, Senhor, seja no nosso colégio, seja onde que também nós participamos, Senhor, que lá nós possamos ser um instrumento